amor igual ao teu. Não há o que temer. Me sinto seguro em tuas mãos, e tu és meu, e eu sou teu.